Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro, daquele cheiro que ela tem. O tempo todo eu fico feito, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Esse aperto aumenta o meu desejo, não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela e já falar do meu amor pra ela. Já me esperando na janela e já não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, na casa dela, falar do meu amor, do meu amor pra ela. Já me esperando na janela e já não sei se vou me segurar. Valeu. Me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro, daquele cheiro que ela tem. O tempo todo eu fico feito, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Esse aperto aumenta o meu desejo, não vejo a hora de poder falar.